André Cediz, o mural de Ibicoara. E aí, cavala? Chegou Iago Beijer, é o príncipe dela, respeita o menor, Iago. Aí, quem sabe vem comigo assim, ó. Caralho, olha como ela tá, ó, olha como ela passa, olha como ela tá, ó, olha como ela passa. De shortinho, coladinho, com a bunda empinada, vai pra academia, os maloca. O quê? Rapaz, eu não sei se acontece com vocês homens, mas todo dia eu saio 8 horas da manhã de casa pra me bater com a novinha 9 horas, negão. E eu moro longe dela, viu? Aí, rapaz, todo dia ela vai pra Copapão. E eu vou pra academia, aí passa aqui, ela vai pra vir, pra cá. Aí eu olho assim pra ela, que cavala, velho. Tem que falar assim, ó. Ó, oh, vai cavala, cavala, cavala, vai, vai, vai. Caralho, olha como ela tá.